Eu sei, tu viu no clipe, já era, se emocionou. Mas era piada, só você acreditou. Brilhou no peito, não passa de anedota. Se ilude com a mentira, não vale nenhuma nota de 10. Pés de 12 mola, paraguaia. Shakira na tela, mas só anda com a lacraia. Já leva vaia quando anda no salão. Os mano de Passat, tu carona no busão. Não pega nada, só risada dos parceiros. Paga de abonado, mas tá sempre sem dinheiro. Maloqueiro nato, fala gíria de montão. As mina da quebrada ganharam que é ramelão. Celular, tijolão, nem liga, tá na miséria. Acha que tá nos panos, mas é clone dos Nigéria. Sorriso brilhante, um pipi de mentira. Tirado, iludido, dos caras já tá na mira. Pra não perder o foco é necessário faro fino. Saber o que é de fato genuíno. Dentro da viola, que por fora é muito bela. A bruxa se disfarça no encanto de menina Cinderela. E aí, naquela fila lá tem um monte de iludido esticando o chiclete. Posa de malandro e palacete, feito marionete. Hipnotizado com o brilho do bracelete. Sei que o brilho é falso quando bato os olhos. Sinto um cheiro podre debaixo do portfólio. Prego de chapéu cego, contraditório, brinquedo do mundo de Lego. Eu não julgo, as suas atitudes é que fazem o seu vulgo. Quando se ilude nesse jogo, vai servir a corte, bobo. E assim o picadeiro com os palhaços pega fogo. Não vacile, irmão, não se ilude. Sem querer tirar, sem ser rude. Nem tudo que brilha é ouro. Nesse mapa não tem tesouro. Abre o olho, irmão, não se ilude. Sem querer tirar, sem ser rude. Mas nesse mapa não tem tesouro. Nem tudo que brilha é. Abre os olhos, nessa terra de cegos, surdos, mudos. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém fala, mas se entende tudo. Mas se percebe quem é quem, depois que o sol brilha. Seus olhos mostram que você não é dessa família. Ouro de tolo só engana quem não flagra. Só pela gravadora e pelas rádios se consagra. Em tempo de vacas magras você é mais uma praga. Quer um lugar ao sol, implora por uma vaga. Compra-se ouro, a placa diz ao centro da cidade. Mas esse brilho sabe-se que não é de verdade. É, olha o semblante, lapido diamante. O que é importante pra quem é ignorante, sei lá. Os bicos têm prestígio, é mais um litígio. Destrói bijuteria sem deixar vestígio. Acende a luz, esquece aí, não tem luz própria. Valorize os originais, esqueçam das cópias. Mentira e enganação são as normas do mercado. Cê ainda acha que joga com esse baralho marcado. Contra clássico e original, sem paródia dos gringos. Rimando contra a maré, de domingo a domingo. Leigo compra gato por lebre, mas a rua não se engana. Ninguém vira vagabundo se nasceu pra ser dano. Quem um dia foi tijolo, hoje é vidraça. Temporada, um dia passa, todos querem o tesouro. Diz qual que foi a caça, colheu os louros da glória. Dá 10 anos a gente vê quem ficou na memória. Zé Povo adora bolo, intriga parece hiena. Situação da cena hoje me faz sentir pena. Se o rap fosse o Islã, São Paulo a Meca no Brasil. Mas a barreta e bling bling falso vende mais que vinil. E se tudo que eu falei desse eu nem indigesto, na próxima faz a sua, vê se esquece do resto. Não vacile, irmão, não se ilude. Sem querer tirar, sem ser rude. Nem tudo que brilha é ouro. Nesse mapa não tem tesouro. Abre o olho, irmão, não se ilude. Sem querer tirar, sem ser rude.